120.8, TAM 3, 171, está autorizado Guarulhos, nível 3, 60, via Raul Droplano, decola da 1-0, na Tampo 1, transição mostra. 5443, eu transpondo, 1208, eu controlo. Posicionamento correto, TAM 3, 171, portão 1-1, chame pronto para o pushback de acionamento. Tomarão? Salvador, bom dia, Gol 961. Número Barroso, com a identificação para 2.000 pés, a última tem Salvador 1.003, chegada para o médio 1. Nossa, o senhor está pronto para 4? Pronto para 4, Gol 961. Gol 961, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 1-0, transponder 5445, frequência do controle Salvador, 120.8, Gol 961. Leão 360, conforme a rota do plano de voa. De voo. Saída Sanvo 1, transição Doclo. O transponder 5445 e o controle 1208, o Gol 1961. Correto, cotejamento, Gol 1961. Confirme, por gentileza, o seu local de estacionamento, só. Nós estamos no 09, 1961. Copiado, 09, chame pronto para o pushback de estacionamento, o Gol 1961. Vai chamar 1961. Eu poderia confirmar a pista em uso no Galeão no momento? Vou questionar, vou checar. Obrigado. O 961, eu estou voltando. Na disposição. A informação que eu recebi do centro Recife é que a pista 28 agora em uso no Galeão. Ah, ok, muito obrigado pela atenção. pronuncia 76, minha indicação, letra para 3 mil pés, última entre em Salvador, 1-0, no 3 de chegada, bom. Azul X-ray Delta. Firme, por gentileza, Azul Alpha X-ray Delta, é isso? Beleza, confirme o tráfego que chamou para reboque, é o Azul Alpha X-Ray Delta. Azul Alpha X-Ray Delta solicita autorização para ajuda do motor marcha lenta no parte 325. Delta, confirme se já foi coordenado junto ao inferno. Positivo. Ciente, a torre está ciente, chame o término Alpha X-Ray Delta. Gente, chama ali. A bosta livre final e aliás está tudo para nós, era chão estabilizado. Então 1-1, aprovado por tipo de estacionamento, chamei ponto do táxi, TAM 3171. Para 4 mil pés, o ajuste em Salvador é 1-0-3-5. autorizou nosso idioma para o ataque. Bom, 204 a bordo, 3 horas e 40, alterna Galeão. Copiado, 204, 3 e 40, Galeão. 3171 no táxi, aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no zero. QNH padrão, chame ponto protocolagem, ponto de espera pista no zero, 3171. Aqui a pátio Índia, ajuste 613, ponto de espera 2. Já dá o seu pé, estava pronto, né? 3171. Compete aproximação em LSF 2.0, chama a torre 1 no 8 desse final 9. 75 AD. Estou em Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, bom dia, tráfego avistado, QNH padrão. Continua a aproximação, chama quando avistando o trem baixo travado, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Bravasca está visual com o campo, baixou e travou no momento, solicita a base pela direita, 1-7. Bravo Oscar, por gentileza, chame para o cancelamento do plano para a base pela direita, pista 7. Cancela, está presente, Romeu Bravasca. Opa, Romeu, Romeu Bravo Oscar, plano cancelado aos 1-7. Autorizado, curva à esquerda, base pela direita, pista 1-7. Chame de base para final, pista 7, Romeu Bravo Oscar. Senta, chama de base para final, 1-7, Romeu Bravo Oscar. Final, cabeceira 1-7, Romeu Bravo Oscar. Opa, Romeu, Romeu Bravo Oscar, pouso autorizado, pista 1-7, vento 280 graus, 02 nós, que é negar padrão. Senta, Romeu Bravo Oscar. Plural 776, livre ele é 7310, desce para 2 mil pés, altimetro 1093, chama estabilizado no localizador. Autorizado 2 mil pés, 1093, e ILS é 310, porte estabilizado, Gol 976. 202, nós, QNH padrão. linha da cola 1-0, tá? Pra ir só no centro. Romeu, Bravo, Oscar, no solo aos 2-0, confirme Pátio Cristina. Aero Star, Ciente, Pátio 5, autorizado backtrack, chame livrando a pista, Romeu, Bravo, Oscar. Meu Bravo Oscar, estado liberando a pista, estacionar frequência livre, bom descanso. Decolado aos 2-2. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, tenha um bom voo. 108, tá, 3171, bom dia, obrigado. Bom dia. 63, pista 10, boa 9776. Boa 9776, compete aproximação LS X-Ray para 10, chame a torre Salvador 1985. Pois, 1895, boa 9776. Doutor Salvador, bom dia, tá, 3171. 3171, contato radar decolagem, tudo mantendo 320, após 2000, direto Leda, sem contato radar. 320, direto Leda, tá, 3171. Afirmativo, avistado com 10 no 3, boa 9776. 9776, pouso autorizado, pistão no 0, vento 280 graus, 029. Autorizado pouso, pista no 0, voo 9776. Romeu 225, liberei aqui, chama estabilizado. 625, complete aproximação, ele é destruído por uma zero, chama a torre Salvador, ano 8, decimal 95. Da Juliette, aguardando ingresso, gol 9776. Ok, Fox Alfa, mantente da Juliette, aguarda autorização na sua escuta, gol 9776. Chinelo 6225, bom dia, tráfego avistado, QNH padrão, por gentileza confirme trem baixo travado avistando, senhor. Ah, estamos avistando, o trem está baixando agora. Sente, confirme se avistando o campo. Baixando. O Chinelo 6225 tem pouso autorizado na pistão no zero, vento calmo, QNH no zero no 3. Vento calmo, está autorizado por zero. Depois pega 9 aprovado, chame pronto pro táxi, gol no 961. Vai tomar táxi no 961. Paulo Alfa, azul Alfa, Cinza Delta, calma, término, pedido dos motores, no parte 3, obrigado, bom dia. Copiado Delta, obrigado, bom dia. O gol no 961 tem condições de efetuar o pushback um pouco mais da retaguarda, a fim de permitir a nave da companhia ingressar no portão 9? Ah, não tem como. O 9 é 1, então, deve puxar até mais atrás. O gol 9776, autorizado Alfa e Juliette para o portão 09, atento ao 37 da companhia que irá fazer efetuar o pushback um pouco mais retaguarda. Ok, autorizado via Juliette para o portão 9, atento à aeronave da companhia em movimento, gol 9776. Chinelo 6225 no solo aos 31, libera a pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso a taxiway Juliette nesta frequência, Chinelo 6225. Via Alfa, contato, Gol 1961, 171 a bordo. Autonomia 3E35, alterna Guarulhos. Gol 1961, táxi aprovado via faixa principal em Índia até o ponto de espera da pista no zero, que nega padrão. Chame pronto para decolagem enquanto espera a pista no zero, Gol 1961. Ele tá aqui via Pátio e tá aqui em Índia, vai chamar pronto no ponto de espera da 190, Gol 1961. Oceaner 6225, dê passagem ao Boeing 737 da Gol em direção ao ponto de espera pista no zero, após ingresso na Juliette para o portão 612, Oceaner 6225. Pronto, Gol 961. Gol 961, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento 300 graus, 02 nós, que legal no zero, no 3. A linha decola a pista no zero com 1013, 1961. Chama 53, prossiga. Salvador, muito bom dia, TAM 3153. Bom dia, TAM 3153, aguarde um minuto para cópia, prepare a saída São João 1 no Lida Dock Club. É, confirma por gentileza, qual é a saída? São João 1 no Transição Dock Club. Desculpa, não entendi, Gol 1961, decolado aos 37, chega agora o controle Salvador, frequência 120.8 com voo. 208, bom dia, Gol 1961. O TAM 3153, bom dia, informação em curso é a Hotel. Para o Galeão, já tenho 340 aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia. TAM 3153 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, transição Doppler, pista em uso 10, transponder 5455, frequência do controle Salvador, 120.8, TAM 3153. Minha ONU, contato radar decolagem, mantém 360 após 2.000 direto leda. Após 2.000 direto leda, voo 1.961. Autorizado 360. Certo. 08. 3153, saída Sanvo 1, transição do clube. Sanvo 1, transição do clube. 3153. Correto, cotejamento TAM 3153, portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Chamar a push Bravo 92, identificação desse aparador 2000 pés, direto de TAP, chegada Bom Médio 1. 9972. Precipitado, agora em turno. Era 9970, foi direto do Una, livre de final ILS, que subiu para 1-0, chama estabilizado, o localizador. Direto do Una, localizado ILS, chama estabilizado, geral 9970. O 1961, chama o centro Recife em 288, alterna 25, decimal 1. A primária 2835, alterna 251. Confirmando 1288, o Golo 961. Confirmando, 2835. E alterna 251. 3153, puxa acionamento no 012. 3153, portão 2 aprovado, puxa de acionamento, chame pronto do tanque. Chamada para o tanque da 3153. 5975, assim, identificação desse aparelho 2000 pés, altimetria em cima no 013, chegada por médio 1. Natura Salvador em 198, decimal 95. Vamos chamar 1895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Será o 9970 e baixo trabalho, andei. Oi, dona. 70, tráfego avistado, TNH padrão. Pouso autorizado, pista no zero, senhor. Vento de 290 graus com 02 nós, sideral 9970. Livre pouso na 10, sideral 168 a bordo, alterna Campinas 3h30. Celo 3153, taxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no zero, QNH padrão. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista no zero, 3153. Leve taxi índio, ponto de espera, reportará pronto, 3153. Serão 9970 no solo 54, libera a pista próxima à interseção à direita, táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sino, lesador naquele pátio, serão 9970. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sino, lesador, serão 9970. Pronto, espera, pronto, 3153 autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. vento variável com 2 nós, QNH 1013. Autorizada a linha e decolar pista 10, pista 3153. Indicação, desça para 2 mil pés, altimetria em Salvador, 903, chegada bomba. Agora, 1 minuto. Nós, nossa, 12 livre e eleita, acredito, não zero, chama estabilizado. Ano 53, decolador 58, chama agora o controle de Salvador na frequência 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, eu tô 153. Ano 53, contato radar, decolagem, fui manter o nível de vocês 4-0 após 2, vai direto, Leda. Após quanto? Está presente, Leda. Leda, obrigado. Ativo, subiu 3-4-0. 3-4-0. Tá. Liberal 9972, complete a aproximação, ele é sexo 8-1-0, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5. E o 5975, livre ele é 7-1-0, chama estabilizado. 3153, supa para o 340 e sem contato radar. 340, contato radar. Sim, metro embaixo travado, avistando? Ainda não, avistando, ainda não. 79972, da Federal tem pouso autorizado na pista 1-0, vento calmo. 7. Pouso na pista 10, vento calmo e o trem agora, graças a Deus, está embaixo travado. Confiado, senhor, livre pouso.